3, a senhora identificação, chega da ponta autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 104. 050, delegador, poder levar, tá bom? É 143, número 4, na aproximação, mantém a chegada. No 350, pronto para a cópia? Recife autorizado 350, veio 317. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Pucajão, Maracaju. 5520, transponder, controle 120, decimal 80. Correto, 278, time pronto, subvencionamento, pressão 01. Formar e solicitar para a torre 1643. Por favor, já programaram a arma. Prepare a arma. Aguardando a arma, voo 1-8-1-1. Identificação, chegada na área autorizada, deixa para o nível de voo 050, QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, 10-0-0-0-1-1-1-1. Vou para 3190. 3190, chame a chame a torre, frequência 98.95, completa final. 295, bom serviço. Ano 43, informo que Salvador operou visual, agora 1.700 pés de teto, com mais de 10 km de visibilidade, 80 graus de, o vento, 10 nós e 25 graus a temperatura. Ok, muito obrigado. Centro 894, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 4, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Ajuste no 0 no 4, desce para 2.000, tá 3894, vai chamar estabilizado. Aguarde. Torno 645, reduza para 2, 109. 0, vento 100 graus, 129, ajuste no 0 no 4. Ajuste 1014, autorizado pouso 110, tá 3190. Brasília 360 autorizado via 3197. Fora da 90, curva direita, no perfil da Arbor LF. 5514, transponder, 108, controle. Aqui autorizado nível 360, conforme rota, primeira aerovia Tangulu 197, decola da 10, curva à direita, sai da Arbor LF. Aciona 5514 e controle 120, decimal 8, pushback, acionamento, posição 612. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, colono 869. Centro 290, a sua identificação, chegada na área autorizada, Desça para o nível de voo 060, altímetro no 014. 060, ajuste na terminal é 104. E desce via para o 060, 3290. 045, repita para 2009, número 2 da aproximação. 600, número 2. Controle, Taurana 3190, boa noite. 3190, tá aqui de alta, eu posso antes da frente. Alfa, motorista Juliette, na 66, voo em Pablo. Na posição de voo, Uruno 66. Correção, Uruno 66, se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, voo em Duna. Ok, na procedura, melhor. O Janel 6143 reduz a velocidade indicada para 2209. Chegou Salvador, muito boa noite, o TAS 3369, informação no DEB para Brasília, 340, solicita autorização. 3369, 340 para Brasília, pronto, Fábio. Pronto, Fábio. Autorizado 340 para Brasília, via o Pedro 17, da cola da 10, com a direita, no perfil da aba, ele é 5505, transponder, controle 120-80. UR 2321, na aproximação, agora em dúvida. Ok, obrigado. Autorizado Brasília, número 340, via perfil 1, 7, da cola fixa 1, 0, com curva à direita, arco, leva, tradição, versão 5505, controle 120, 80, 89, contato 5505, quer tomar? Chamo 5505, chame pronto. 4-3-6-0. 4-3-8-3-5, chame Recife, frequência na 33 do sinal 25, alterna na 1-3-3 do sinal 95, a secundária. Posicionamento correto. Boa. Nível 220, decola da 17, curva esquerda no perfil da mão, apoia direto conforme nota. 5590, transponder, controle 208. Muito boa noite, posição 022, with information Oscar, right, copy the clearance. Então, poderia proteger novamente? Foi filha modulada na fase. Oi, muito boa noite, a postal vira Dudu. Estou 04 a bordo. Chame a torre 1895, para acionamento ataque do plástico 1014, por viagem. Está com 141 a bordo do navio de 3:10, alternado com pista. Chate Rolo Índia, ponte espera 1895.014, na Jus, boa viagem. Chate Índia, 1895.014, na Jus, boa noite, na minha nave. Capote com os direitos, estando embaixo ao campo, por Puka de Pátria. A pista alemã é Puka de Pátria, é Portugal, Deus. Na 201, na sua torre. Juliette, da 3190. Da 3190, deu passagem ao outro, onde Juliette, 45. Juliette, 3190. Chené, 6201, na guarda de copo número 2, prepara da ela. Certo. Reporte, Zulio, que o seu Salvador Ground? Ground, copy, sir, go ahead. Modifier, to Momo. Departure will be Momo, transition de loop. The transition, please. Transition is de loop. Delta Índia, Lima, Elefante Bravo. Dilup, é Momo das de Fato e Dilup Transition, é Portugal, Vila de Fato. Obrigado, obrigado. 1645, felicidade do GS, boa noite. Boa noite, 1645, aguarde a autorização de pouso. O ajuste Channel 0 no 4. Isso, aguardado, daqui a pouco. Gol no 166, desça para 2010, altímetro no 04, autorizado o final do procedimento ILS-RI, pista no 0, chama estabilizado. Com 1014, 2000, chama estabilizado, o 166. Gol no 89. Matemática, cara, gol no 89. Gol no 10, after departure, left turn, momo departure, e-loop transition, squawk, 5521, Salvador approach frequency 120, desse mal X0. Portugal 02, já acredito Lisboa, faltava 3 mais direto para o conforme o Motorola, NS Mile. A Filipe, a Renway 10, return, proceeding on normal departure, de loop transition, score 5521, and departure frequency will be 120 decimal 8. Feedback, let's connect com a Milésia, pushback start, gate 10. Copy, a call for Portugal 02. Bravo, boa tarde, prossiga. Da RMA, próximo voo não para lá, Barra? Então, solicito decolagem com o Prono Leste inicialmente, para depois prosseguir a Barra? Então, autorizado RMA, 500 pés. Decola com o Pro Nordeste, coordenação com a torre. A China 01 tem 7, padrão 1 no transponder, controle 208. Confirmar quantas milhas se afasta com a Pro Nordeste. Gente, chama a torre 1895 para acionamento e decolagem, um ajustado 1014. Torre 3894, boa tarde. 3894, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 3290, desça para o nível 050. 0530, 3290. 4143, após pelo, desça para 3010, desça para 2009, número 2 na aproximação. Pelo, mas... Então 3290, reduz a velocidade indicada para 2209. Reduzindo 220 para 3290. Juliette, posição 7, então 3294. Leva 20 no copia? Galeão 360 autorizado, via para November 857. Decola da 10, curva à direita no perfil da Dael Leda Irume. 5592 e transponder, controle em 20, decimal 80. 360, Galeão, até November 857, Dael Leda Irume. 5592, 20, controle. Correto, pronto, no 4. Chamado. Nove autorizada decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 190 nós. Além decola no zero, gol no 869. Cinco taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Via alfa, reporte antes da Juliette, não reporte. Seria o 7202? Já Salvador, São José, nível 260, via Pesulu 90, decola da 1-0, curva direita, no perfil da HL, linha da Monte. 5534, transponder, controle em 208. Maior rotação autorizada, táxi, reporte na táxi Romeu, ajuste na 014. Negativo, desce para 3.010. Estabilizou o gol 1966. Gol 1966, completa final de Chame Torres, frequência 98 do sinal 95. 1895. Prosseguindo a descida, está 3290. 3290, desce para 3.010, altímetro no 0.04. 3.000 no 0.04. Claro, 6143, precisa ser autorizado com o procedimento, não vai ultrapassar o localizador, né? Xanã 6143, desça para 2010, altímetro no 0.04, reduza para 1.80 nós, autorizado a final do procedimento e aliança que se reivindica no 0, chama estabilidade. 2.77, camarada. O senhor levou 1.869 na árvore Elefa, passando 1.500 pés. Boa noite. 1.869, contato radar, se botar o nível de voo 3.60, após 2.000, vou direto Elefa. Após 2.000, direto Elefa, acendendo 3.60, gol 1.869. Então, 3290, desce para 3.010, QNH1 no 0.04, aguarda autorização para ILS e reduza para 2.009. Reduzindo, está 3290, descendo para 3.010. Então, 3290, devido à decolagem de uma aeronave com transporte de enfermos, intercepte o localizador na proa 045, se tiver condições, esquerda, proa 045, vetoração para interceptar final do procedimento. Afirmativo, esquerda agora 045 para interceptar o lote nessa, da 3290. 3290, desce para 2000, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3290. Previsto portal 02. Confirma, Matheus, Brasilete, no 645. Afirma, previsto portal 02, a aeronave azul já está iniciando o push mall. Tá ok, está mantendo Brasilete, no 645. Estamos já bravo, boa tarde, prossiga. Seja bravo, autorizado o acionamento, reporte para do COS. Reporte com 022, following the instructions of the ground staff, due to works behind the gate, clear pushback startup in cover for taxi. Reporte com pushback startup in cover for taxi, and we will be attending the works for cover. Interceptando o localizador, está 3290. 390, completa sinal, aguarde transferência de comunicações para a torre. Entendi, autorizado, ele é aguardando o final, está 390. 166, sala 43, agilizando, libera a direita, chame o sol 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Xanã 6143, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus e 1-1-9. Livrando a 10-43. Solo é o gol 1-1-66, boa noite, livrando aqui. 1-1-66, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1-1-66. tanto por solicitação do controle, após decolagem, manter a proa até 3 mil pés após curva à direita. O Bravo Totango, por solicitação do controle, após decolagem, manter a proa até 3 mil após curvar à direita. 1895, Cantor 2-0. Pista 17, vento 090 graus, 1-1 nós. 10-402, 1-6-5. Zona 43, salas 44, direita 1-2, zona 2, zona 1. Zona 1, direita. Ok. Tango já bravo, decolagem por conta em risco, reporte fora do solo. Zero, ajuste 1-0-1-4, vento 0-9-0 graus, 1-2 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso 1-0, ajustado 1-0-1-4, canto 3-0-0. Bravo Totango, decolado às 4-5, mantém pro até 3 mil pés, após curva à direita, chama o controle 1-2-0 do Sinoito. 3 mil pés, já matou a proa, após curva à direita, controle 1-2-0, graças ao rádio. Boa noite, 227, mandei um ponto de espera. Quanto será? De decolagem até 2 mil pés, após curva à direita, eu vou direto à posição 1. Passa, controlando 5-5-0, vai até a 3-1, após curva à direita, direto no ramo, bravo e tocando. Contenimento correto. Bravo Vitor Tão, está em contato radar para até 2 mil pés. Boa noite, meu nome é Chame Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 28.2.0, boa noite, meu nome, boa noite. Boa. Tango já bravo, segue proa nordeste, aguardando transferência, ajuste no 0-4. Quente. Tango, vou direto para Reiras. Direto para Reiras, grato, bravo, você falou. Chame o controle, 1-2-0, decimal, olha. Ingresso Juliette, portão 3. Juliette, 7-8, autorizado. Alinhar e mantém, pista no 0. Alinhar e mantém no 0, 1-2-7, mais. São 3290, sala 48, direita 121, decimal 1. 121, direita. Sala Salvador, está 3290, micro 5. 3290, taxi de alta, reporte antes da direita. Reporte antes da direita, 3290. Olimpo 02 autorizado o táxi até a hotel, reporte para o cruzamento. Alinhado, pronto, 127, 718, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 119. Decolagem, ajuda 719. Prepara da EL para São Paulo, 360, 3629. Tá, EL aguardando. Manda Juliette, tá 3290. 3290, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, 3290. No código 5520, via saída PUCA, se notar em nível de voo 350, aguarde de contato radar. 5520 acionado, na PUCA, sobe a 350, azul 278. Está em contato radar para essa 2300 pés. 2378. 78, pode voar a Caju, está presente? Pois é, mudei 78. India on hold point for power. 1 minute, my line 5, which means the set 1014. Have a good flight. Set 3369, após a minha equipe de solo, após o Portugal passar a retaguarda, liberar o setor, 3019, chame táxi. Sim, pode passar a zero, nada, autorizado, deslizamento, set 3369. Chile 6201, coordena equipe de solo, após Portugal retaguarda autorizado tá, o fuxilé de treinamento, chame para o carro. A aeronave já está para iniciar, chamará para o táxi, 6201. Controle ao Sunny de Abraão. Prossiga. pra direção agora, irmão. Este também é Bravo, tem... Então, mantenha a presente posição, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 102 graus, 5, atua. Gente, mantendo a escuta, reporte caso se afaste. Estamos de abraço. Estamos de abraço. Confirma retorno para a Irmã. Estamos de abraço. Não atraso a reportar. Vento no aeródromo 090 graus e 1 na noite. Reporte no solo controlado. Só para informação, estamos no teste da Juliette, portão previsto está sendo ocupado pela aeronave da companhia e devido a obras, o pushback está sendo de forma diferenciada aí, né, impossibilitando o ingresso no portão com a aeronave por chamada retaguarda. E Matias, senhor, obrigado pela informação, aguardando aqui a sua Juliette na 320. Aguarde para prosseguir o teste. Salvador, já tem o plano do 3629? Agora, pronto. Na cópia? São Paulo Congonhas, 360 autorizado, via Pozzolo 1-0. Capubaja após a Pozzolo 1-6, conforme. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótiva. 5524, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, autorizou 1-0, a saída da Dael, Leda, Mótiva, ou a rota conforme o autorizou 1-0, Pubave, autorizou 1-6, Pós-Mont, em direto Confins e depois Chomode. O transponder 5524, o controle 120, decimal 8, para o 3629. Correto, chame quando pronto, no 8. 1-0, 1-0, 1-3-9. 22, Oi, na Pente Calcano, I-10, Port Calvira, Tutu. Para o site Oceania, 6201, 1-0-7, agora. Direita Índia, Ponte Espera, 1895, 1014, 2 viagem, 6201. 0-4, direita Índia, Ponte Espera, 1-9, 9-5. Obrigado, boa noite. Bravo, frequência livre, boa noite. Alfa Charlie mais o Charlie identificação da presente voo Duna, informe no ideal de descida. Alfa Charlie Mike, desça inicialmente para uma centena, ajuste no 0 no 4. Salvador, boa noite, Oceania 6201, no pronto, no pátio. Oceania 201, boa noite, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Afinal, no 06201. Ground 022, airborne at 01, departure 120 decimal 8, por favor. Passa, boa noite, é Portugal 022, cross, 1000, 10. Portugal 022, laser contact on the pathway. Fly direct to cockpit position and let's climb at level 350. Next stop, station in Palm Park, level 350 at Portugal, 6201, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 13 nós. Autorizado decolagem 10, Oceania 6201. 30. Já 3369, táxi autorizado, bate 1 no Índia, ponte espera de 5014, boa viagem. Autorizado, parte 1, Índia, pista 104, torre 8, 95, 3369, obrigado. 3290, após o colega da companhia, ingresso Juliette, portão 9. Afirmativo, após a aeronave da companhia, segue via Juliette para o 09, TAN 3290. Olimpo 02, seguindo TAN, Alfa Juliette, parte 1 no Índia, no ponto de espera de 295014. Tenha uma boa viagem. Separa 4, mil pés, ajusta no 0 no 4. Salvador é Portugal, 022, may we fly direct to Dilu position? Stand by, Portugal 022. Stand by. Luna 20, decimal, 8, bom. Luna 208, obrigado, bom fim de semana. Salvador, boa noite, Xané 6201, perfil da El. Oceania 6201, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 após 2000 voos Leda. 360, 2000 Leda, 6201. Mais controle. Se houver algum desvio à frente, faça preferencialmente pela direita, tem o tráfego posição 11 horas, 4 ou 5 milhas como noroeste, um Airbus 330-200, cruzando o nível 060 em ascensão. Salvador, muito boa noite, trânsito 3369, quanto espera, pronto. Então, 3369, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 090 graus, 139. Pista 3369, tente autorizado a decolar, pista 90. Boa noite, mais uma vez, é o 3329-08, para pushback, acionamento. De pro push, 3629. Estamos de aguardo, 3629. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 90, curva direita, saída da EL, Lisa Motiva, via Pesu 10 Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, ação transponda 5535. 3697, correto, então, pushback de saneamento. Trabalhar, 3369, decolada 07, controle 10, 08. 08, obrigado. Salvador, boa noite, TAN 3369, saída da árvore. TAN 3369, contato radar na decolagem após 2000 pés, autorizado com a direita na proa de Elefa e ascensão para o nível 340. Sente após 2000 pés, direto Elefa, nível... Confirmar nível? 3-0? 3-4-0. 3-4-0, obrigado. Lipo 02. É Portugal, 022. Calma, suspensa, frequency 126.85, isso é label 125.45. Para Guarulhos, 360, pronto, copo. 208, Olimpo 302. Sua direita no perfil da Dael, Lisa da Morte. 5544, transponder, controle 12080. Foto radar na decolagem, suba via saída da Dael para o nível 260. Via a saída da AEL para acendendo para o nível 260, Olympus 02. U3325, alterna 13395. Vai chamar 13325, alternando 13395, boa 201, uma boa noite. Alfa Tiang Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado em ALS aqui, pistão no 0, reporte estabilizado. Assente para 2000, 0 no 4, portaria estabilizado, o Papapapal, Fatiang Mike. Olimpo 02, voe da EDA presente. Presente, voa direto da EL, Olimpos 02. Autorizado 370, via Pesolono 9 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 55, 52 no transponder e o controle em 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, nível 370, na Pesolono 9, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5552, controle 1-20-8. Correto, chame pronto, espectramento, meia dúzia. Salvador, boa noite, voo 164-20 da Oeste, portão 2, autorização Vitória. Vitória 360, pronto. Obrigado, Salvador Vitória, nível 360, via... Via Pesolo 44, é fora da 1-0, curva à direita no perfil da DAEL, Leda, após Leda, voa Porto Seguro. 5551 no transponder, controle 208. Gente, autorizado Vitória 360, na Pesolo 44, decola 1-0 após curva à direita, saída da DAEL, Leda, Porto Seguro. Controle 208, transponder 5551, no 1-64. Correto, chame pronto, inspecionamento, GIT 2. Boa noite, o TAN 3629, pode esperar dar 1-0, pronto? TAN 3629, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 080 graus, 1-1-9. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, TAN 3629. 369 chame Recife na frequência 128, decimal 8, até o 926, decimal 0. Certo, Recife 288, 260, 333, 69. Decolagem 15, controle 1208. 308, TAN 3629. Senhor de Salvador, boa noite, TAN 3629, no perfil da Taelleta Mote, cruzando 1600 pés. TAN 3629, contato radar na decolagem, supervisa a saída da El para o nível 360. Da El 360, TAN 3629. Seguridade assim que possível, senhorita, voa direto Mótima para o TAN 3629. Oi, Lenda, da presente. Mando Lenda, obrigado. 3629, Tata. Interceptando o localizador, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, completa sinal e chame torre 1189. Alfa Charlie Mike. E Salvador de Papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, boa noite. A Ixo no 014. Reporta sinal no 0. Está interceptando, final 1-0. A intenção após o externo voar para a 1-7, o Alfa Charlie Mike. Sente o Alfa Charlie Mike no externo, reporte para o cancelamento. Será reportado. Chame Recife na frequência 13325, alterna 13395. 13325, 3295, chamará o 02. Gente, Alfa Charlie Mike, autorizado pouso, pisca 0, vento 0, 80 graus, 139. Alfa Charlie Mike. Geral 9978, acione identificação, vem na Pro de Mari para interceptar a chegada Mari. Ajuste no 014. Mike, gente, livre pouso no 0. Pode olhar mais. 014, desça para 4000 pés. grau, senhor Tarek. Sobral 9978, acione a identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 04. Mantenha a via chegada, Sobral 9978. Sobral 0078, controle. Condição indicada. Autorizado, chame Charlie Mike, fala os 22, confirma o pátio. Charlie Mike, libera a direita, chame solo, 21-1. Linha 29, chame Recife, na frequência 13325 até 13395. 3325, tá 36929. Mike, taxi de Alfa, reflete antes da Juliette. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa. Alfa Charlie Mike, observe a aeronave da SAM, efetuando o push no gate 5, ele vai puxar um pouquinho para a entrada do pátio 3. Assim que tiver